é Hotel confirma apenas 1 no 10 com conta de milhas da faixa. Confirme a distância de chego. Feira de Santana, confirma o passo que você encontra, a pista agregola, 1-7. Bola da 1-0. 1-0, confirma, passo 3. Observa o hotel autorizado, Salvador, Serra 90, para Serra 90, direto Delta, Feira de Santana, de falta direta, 2.500 pés, decolta 1-0, número 1 à esquerda, ingressando no corredor forte, restrito 1.000 pés, aguardando liberação do controle. Transponder 01174, hoje 01167, do controle de Salvador 120.8. 3198, descendo para 2.000 pés com ajuste no 021. Reporte estabilizado, localizador. 2.000 pés no 021, da 3198. Só tendo de forma com a conta de distância, a conta de milhas da faixa. Gente, 5.62 milhas, protegimento foi correto, reporte pronto para acionamento de táxi, o Serra Eco Hotel. Pronto para acionamento de táxi, Eco Hotel. Cuidado acionamento, chegando para o táxi, o Serra Eco Hotel. Salvador está 3.89 agora. Então 3.89.6, boa, eu pego táxi de Alfa, chamando aqui a Juliette. Alfa está Juliette, está 3.89.6. Hotel, confirma que estou a bordo. Hotel 1, hotel 01, no CLB, alterna Vera Cruz, confirma autonomia. Autorizar o táxi de ataque principal, Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 021, no Serra Eco Hotel. No Serra Eco Hotel. No Drops Luiz, que agora já recebo o seu motocicleta. Após, prossegue, portão 62, ok? Juliette 62 após o traço, sua esquerda, outra leve. Cuidado, Santa, de 9 metros, segue para o 62. Serra Eco Hotel, guarda a passagem do Eco Hotel, ok? Pode prossegue, parte principal em Alfa. Eco Hotel copiou o Santos? Serra Eco Hotel, na cidade do Santos? 99 Luna, agora concentro Recife, 12685 e alterna 12545. Centro Recife 12685, alterna 12545, total 99 no ONU, boa tarde. Aqui lava uniforme, novembro é correto, ajuste no 021, aguardando para a copa aqui. no 738, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Meio 21, descendo para 2000. 90, 90 é correto, ajuste no 021, número 2 para 4. Afastou. Chalé 6140, chama agora Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, alterna 12545, tenha um bom dia, obrigado. Federal manter as condições visuais do número 500 metros Porto Paris. Para o controle. Então 3198 completa aqui a minha torre 118 decimal 95. Rodrigo, tá batendo a novembro aqui, Mike, para regresso. Confirme? Tapatango, novembro Yankee Mike. Siga, estacionado 0130 nos corredores. Estacionado 0130, novembro Yankee Mike. Papatango, novembro Yankee Mike. Mantém as condições visuais no 1500 pés via corredores e forma um tráfego sobre o senhor, mantendo também o número 1500 pés. É um Charlie 150. Paciente, acabamos de superar o tráfego da companhia, o novembro Yankee Mike. Já o terceiro do senhor é 317, afastando por 1,80 milhas, nível de voo 1,80. Vai dar ponto para 4. 3-0 Salvador, Irecê, Serra Novembro, India Charlie, rota direta, nível de voo 1-80, plano Yankee inicialmente 1-80, pode modificar para 1-45, decoda 1-7, mira curva esquerda, abertura saída Momo, pós-Momo direto, transponder 5-0-7-6, e o controle Salvador 1-20-8. Bravo de Fato, estamos corrigindo o frequentador em 1-18-95, ok? 1-18-95, chama mesmo um pressionamento táxi e decolagem, ajustando no 021 no Mike Bravo de Fato. Linha 0, pronto para 4? Pronto, bom, 2-0. Realizado, Salvador Recife, via Turística 58, nível de voo 390, saída PUCA, transição Caju. Recorda 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5-1-1-6 e o controle de Salvador 1-2-0, decimal 8. 3-9-0, controle 5-8. Para Recife, Fuga, Caju. 7, esquerda, 5-1-1-6. 2-0-8, 1-8, vai tomar muito certo na mesma. 10 confirmando, recorda 10, primeira curva esquerda. Fim da pintura pela Fuga. Fuga, confirmado. Correto, então, tô com 2-0. Vamos lá. Autorizado INS, 1738. Autorizado, reporta localização. localizadora, 738. Completa aqui minha torre, 118.95, bom, 36. Fernando, 50. A 4 milhas da posição Coral, seu radar está terminado, chame agora em Delta no 20.1. Para em Delta, pátio principal, está 3198. Gente, Alfa aqui no pátio 3, vai reportar para o pátio 1. Mike tá passando o Paripe. Vembank Mike reporta na rotatória. Reportarei na rotatória, Vembank Mike. Web, corrige Força 5941, aciona a identificação, chegada bom, descendo para 4 mil pés, ajuste no 021. Descida 1950, chegada a Mari, frente da November. Papai Uniforme Serra, Eco Hotel, mantém-se com as escolas visuais, corredor forte. Corredor forte, hotel. Web 5728, aciona a identificação, desça para o nível 050, chegada a Mari. Identifica, desça 050, chegada a Mari, 5728. India November Alpha no Travel de Paris. India November Alpha, reporta na rotatória, programa uma órbita sobre a rotatória. Passará na rotatória, India November Alpha. November Yankee Mike, está visual com campo. Afirma, visual com campo, November. Como está a torre 118.95? 1-8-900, November. Controle, autoriza a proa da presença da Feliz Santana pro Serra Hotel. Inicialmente 1.500, 1.000 para livrar o tráfego e em seguida 2.500 quando autorizado pelo controle. Aqui. Serra Eco Hotel, tem condições de voar na proa 090? Confirme. 090, hotel. Pro 090 inicialmente. 090, hotel. Confira, mantendo no meu pé? Inicialmente mantendo no meu pé, aguardando autorização para voar direto feira. A EcoTel forma o tráfego a 1 hora, 2 milhas, é o P3 da Força Aérea, mantendo 1.500 pés, fazendo uma órbita próxima ao seu. Salvador, Azul 4060. Azul 4060, está na identificação. Desça para o nível de voo 060, chegada, Mari. Para o 060, Azul 4060. Controle, se não for atrapalhar, o Serra Hotel solicita 2.500, está presente. Em seguida, para a direta-feira. Serra Eco Hotel, mantenha 1.000 pés devido ao tráfego que eu paguei por senão aguardando a autorização para acessar 2.500 pés e voar de feira. Inicialmente, 1.000 pés no corredor. 1.000 para 090. Informa o ajuste Salvador no 021. No 021, Matel. 38, segue táxi via Alfa, Kilo, na ingressão do 43, reportar para ingresso do 43 Paulo no 738. Alfa, Kilo, chão para ingresso do 43 Paulo. Querida, sobre a rotatória, 1,500 pés. Delta é sobe, está tudo para a esquerda na rotatória, em novembro Alfa. Força aérea 5941, descendo para 4 mil pés, chegada a bordo. Autorizada a troca para a torre. O inicial 360 chama a torre 119 decimal 95. Gente, o inicial 360 sobre a rotatória chama a torre 119 decimal 95. 118 decimal 95, Índia Novemeral. Serra Eco Uniforme, Serra Eco Hotel estabilizou com tráfego do P3? Não mais o Serra Hotel. Visual, visual Serra Hotel. Você tem condições de manter o nível pé e passar por baixo mesmo, para depois acender a 2500 e ir à feira? Ah, sim, aqui, o Serra Hotel. Então, está livre. Capitão Vito, Mike Quebec, comandante novembro, ajuste no 021. Caro Lourenço, número 10, confere. Capitão Vito, Mike Quebec. B5728, desce para 2 mil pés, ajuste no 021. Está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil no 021, reporte estabilizado, 5728. E novembro, alto controle? Então, Índia Novemberal, controle. Sete, a próxima minha táxi circular chega aqui agora em 118, decimal 95, ajuste no 021, no Vito Mike Beck. A 2.500 pés, Serra Eco Hotel. Alterar 1.000, a sua autorização para o Serra Eco Hotel. Serra Eco Hotel controle. Mantendo as costas. Confirma a prova que está mantendo. Mantendo a 335 na presença, Serra Eco Hotel. Suba para 2.500 pés, Serra Eco Hotel, informo a área de Camaçari, a proporção de 12 horas, 6 milhas. Entre 2.500, Serra Eco Hotel. 10-08, tem linha de acionamento, pushback, colando a sua preferição, sem para ataque. Autorizando a coordenação, vai te matar, no turno 2-60. Azul, 4060, desce para 3.000 pés, ajuste no 021. 3.021, 4060. Localizadora Web 5728. Web 5728, completa, chama a torre 118-19. 895, confirma. Afirmativo, 7295. 5728, chama a torre 118-19. Azul 4060, desce para 2000 pés, reduza para 2009, está autorizado a final INS após estabilizado. Pedido para 109, está para estabilizado, está ligado. 260. 147, Salvador, 3 e 20. 147, 3 e 20, Salvador, confere? 3 e 20, Salvador. Tem-se autorizado o táxi, telepático, Índia Alfa. Ponto de espera, torre 1-1-2-9-5. Ajuste no 021, com 260. Índia Alfa, Matias, 9-2-9-5, com V21, com 9-2-0. Qual time, entre 1-0-2-1, ok? 1-0-2-1, com 260. Protegido. 1 hora 12 milhas, rumo sudeste, um tucano da Força Aérea mantendo quase no pé. Mantendo com foco, confirme? batendo 4 mil pés. Gente, é, Cotel. Azul 4207, informação novembro, ajuste no 021, pronto pra cota. Cruzado, Salvador, Rio de Janeiro, via Ampazulu 10, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, pós Leda, Bridge, onde recebe ferrovia, após cruzado conforme a rota. Decolta pista 10 com primeira curva direita, responder 5117 e o controle Salvador 120.8. Estás confirmando o transponder 5117, viu? 5117, correto, em ponto 4207. Estabilizado no ILS Azul 4060. Azul 4060 completa, chama a torre 7895. 1895, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, o SG5728, pista livre. SG5728, bom dia, você está aqui, Alfa, Kilo, vai ingressar no Pátio 3, após a porta para ingresso no Pátio Principal, SG5728. Alfa, Kilo, Pátio 3, a porta para ingresso no Pátio Principal, 7728.